Boa noite. Nós estamos aqui em mais um Se Beber Não Reage. Hoje sóbrios, eu, Renan e Ia. Dá um oi aí, Ia. Ia, se apresente. O que eu tenho que falar mesmo? Seu nome, sua idade e quem é você? O meu nome é Ian, minha idade é 6 e eu sou bem esperto. Ah, é verdade. O Ian está jogando agora o quê? Peço que faz parte de uma missão da vida. Tipo, a idade que a gente vai indo, daí os anos que a gente passa, daí é um level do ano que a gente tem. Eu tô no level 6, a Júlia tá no level 24, o Renan no 26. E o meu pai no 55. Ih, tá velho. E o Felipe tá no 26 também. É... E aqui, agora eu tô fazendo uma lição da vida artificial. Como assim artificial? Porque esse daqui faz parte da vida do jogo. Porque a vida é um jogo que nem esse jogo que eu tô jogando aqui. Eu peço. É um jogo dentro de um jogo. Meio confuso isso. Doido. É doido mesmo. E daí você tá fazendo uma missão artificial. É, artificial. Dentro da missão de verdade, que é ter 6 anos. A missão de verdade é ter 6 anos. É, eu tô no level 6. Eu, na verdade, já tô no level 6. 7, né? Tá quase. É, tô quase. Só falta 18 dias pra eu chegar no level 7. Quase passando de nível, então. Quase passando. Posso perguntar um negócio pra você? É. Qual que foi a fase mais difícil que você passou até agora, na vida real? Até agora foi um chutão que eu levei no pé, que eu fiquei 2 dias com o pé machucado. Meu Deus, você tinha 6? Não, pois eu tenho 6. Não, mas você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos. 6? É, e ainda tenho. É, foi no outro mês isso daí, no dia 19. E no jogo, no PES? Bom, eu falei que você ia fazer 8-0, agora você tem que parar de fazer gol. Eu falei 12, a gente tem que fazer mais 4 gols. Ah, se eu aposto que vai ser 9 gols. Oh, tipo, agora, isso daqui é um jogo artificial. Você. Quem sabe que é artificial? Eu não sei, me explica. É um jogo que. Mas é eletrônico. Entendi. E o que é um jogo que não é eletrônico? É o quê? É um jogo saudável pra vida. Entendi. Esse jogo não é saudável, então. Esse daqui não dá nada na vida. Só aprende a jogar bola. Entendi. E por que você joga se não é saudável? Não. É. 9! É. Mas por que você joga? Se você sabe que não é saudável, por que, não, que você não joga? Essa. É saudável pra gente aprender a jogar bola. Ah, entendi. Mas você aprende? Se você sai daí jogando que nem essas carinhas daí? Não, mas ele aprende. É, daí a gente aprende que nem eu vou fazer profissão que é boa pra vida. Ah, que profissão que você vai ter? Eu vou ser professor, engenheiro, jogador de futebol e... Konami! Você é lixeiro. Chileno, vai ser chileno. Lixeiro. Por que você quer ser professor? Gol! Mais um gol. Tá em 10, tá em 10. Eu acho que vai pra 12. Eu acho que vai pra 12. Tá, agora eu quero uma explicação de cada uma. Por que você quer ser professor? Porque daí eu vou ser professor do segundo ano. Porque... eu gosto de crianças com 7 anos. E de 6? Ainda mais que eu gosto de levar pra diretoria se mal educar. Você gosta, né? Eu gosto. Você gosta. Mas você tinha falado que você gosta de fazer experimentos, não é? É, eu gosto. Eu gosto de fazer coisas malucas. Entendi. Malucas. Experiência, assim... explosões. Ah, que legal. Você vai fazer isso com as crianças de 7 anos? Não, a gente vai fazer experimentos malucos. Que um dia eu vou trazer meu kit de experiências para os meus alunos que eu tiver. Ah, você tem um kit de experiências? Eu tenho. Eu quero fazer. Mas eu não sei se eu posso trazer aqui. E já acabou o ingrediente. Ah, tá. Eu tinha um, sabia? Quando eu era... Nossa, eu posso fazer mais dois. Se você fizer dois gols, eu vou ficar com vergonha. Porque eu tive vergonha de fazer 12. Olha, olha, vocês já acabaram suas chances. Só pode ter 12. É, se ele fizer 13, vai ter que confirmar. 82 minutos, dá tempo aí. Olha, tá tão pequeno ali que nem dá pra ver. Júlia, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. 12 ou 13? 13, com certeza. Não, não pode mudar. Eu vou ouvir, tem que ser 12. Tem que ser 12? Tem que ser 12. Cirista, cirista. Cirista. Só pode no máximo até 12, vocês podem. 12. 12 eu não gosto, eu sou mais de 13. Ó, e vocês agora estão amarelados e nós amarelos estão expulsos. Você viu a cara do goleiro? O goleiro até sentou ali na trave, ficou assim, com vergonha. Assim, você viu? Ó. Ai, que droga. É, que droga, tomei 12 gols hoje. Que vergonha, eu como quero... é que eu vou voltar e falar pra minha mãe que eu tomei 12 gols? A mãe dele vai ficar envergonhada. Vai. Qual que é a outra pergunta? E se ele não tiver mãe nem pai? Se ele for órfã? Ele vai chegar pra tia dele. É. E se ele não tiver 13. Nenhuma pessoa? Nossa, ai, que droga! Vou fazer 13. Duas calças já, né? Não, vocês só podiam falar até o 12, porque vocês já perderam 3 chances. Entendi. E era a gente só pode 3. Continuar a entrevista? É, a gente tá indo. Podemos. Tá. Mas todo mundo vai ser expulso com 2 amarelos. Ah, tá. Enfim. Não, enfim não. Mas a gente tá fazendo uma entrevista. Mas a gente foi expulso do jogo. Mas agora vai ser Jornal Nacional da Família inteira. Olá, a gente vai ter um dissumano. O tsunami no Minecraft. Tsunami no Minecraft? Tem como fazer isso? Tem. Eu quero continuar. Você quer levar as crianças pra diretoria porque você vai muito pra diretoria? Três vezes. Só três vezes? Três vezes? Vixe, por que você foi? Quero saber agora. Porque eu fui. O que você fez de errado? O que, que eu fiz? Bati nos amiguinhos. Ah, não. Mas os caras também. O cara chegou me jogando no chão, doeu muito. Ah, daí tá certo doeu mesmo. Muito. Verdade, doeu muito. Não, mas daí tá certo. E por que ele te jogou no chão? Não me lembro. Não, a culpa é dele? É culpa dele. Ele foi errado, foi vacilão. Jogou você no chão, tem que bater mesmo. Nossa, 14. 14. 14. Superamos o PT. Marcou 11 gols. Nossa, só 11 gols. Nossa, que fraco, só isso? Não. Eu acho que eu vou desmaiar. Desmaiou. Qual que era a outra profissão? Engenheiro. Por que você quer ser engenheiro, Ian? Ih, tá morto. Acho que eu vou jogar no lugar dele. Eu acho que eu vou perguntar pra você por que você quer ser engenheiro. Por que você quer ser engenheiro, Renan? Eu quero ser engenheiro porque meu sonho na vida toda foi ser um babaca. Nossa, não fale assim, ó. Não fale assim, é verdade, mas não precisa verbalizar. Porque ele já foi babaca mais de 30 vezes. Por que você quer ser engenheiro, Ian? Porque a vida toda eu fui mané. Essa é uma boa justificativa. Qual que era o outro? O engenheiro é porque eu queria construir casas e daí e ser engenheiro ganha muito dinheiro. Se você conseguir emprego, né? É, se eu conseguir. Mas eu sou bom em construir coisas. É verdade, você é bom em construir coisas. Você é bonito, as pessoas vão olhar pra você. Eu vou querer contratar esse engenheiro bonito. Engenheiro fofinho. Sabe pra quem eu vou ser vendido? Pro Barça. Ah, você quer ser jogador também. Porque eu vou ser jogador porque eu gosto de carrinho, jogadores. Fazer falta. É, fazer falta, os cartões, o juiz, bandeirinha. é legal, mas não é legal ficar expulsando as pessoas do teu time. É, mas... Deixa eu falar. Eu gosto das substituições, eu vou ser um jogador bom de bola, eu gosto de bola. Entendi. Desligou o celular. Não, mas tá gravando aqui. Você gosta de dar carrinho, então você vai crescer um zagueiro? Não, eu vou crescer um atacante e um assistente. Assistente de técnico? Não, assistente que passa a bola das assistências. Ah, entendi, pra fazer assistência, entendi. É. E lixeiro? Por que você quer ser lixeiro? Porque eu dou oi pros lixeiros todo dia. É. Inclusive, que quando eu tava na casa da mãe, eu dei oi pros lixeiros. Por que você gosta tanto de lixeiro? Ah, porque eles são muito legais. Ah, entendi. É uma copa? Era uma copa, você ganha de 2-0 na copa. 2 não. 14-0. Eu ganhei bastante grana. Mas não terminou a copa? Não. Você fez o primeiro jogo só. Tem mais quantos? Todos os da copa. Olha, agora eu tô com dinheiro aqui. Eu quero... 5.240.000. Isso. Nossa, muito dinheiro. Tá fazendo muita coisa. Ainda não dá pra comprar um jogador bom, só pra ruim, né? É. Que eu sou... mas o jogador do Coxa, ele foi vendido de graça, acharam ele muito ruim, né? Vendido de graça? Qual jogador? Thiago Lopes. Mas o Palmeiras comprou por uma grana, né? Mas não foi o Thiago Lopes. Foi qual? Ah, eu não lembro, foi ano passado. Foi ano passado. Você quer que eu te mostre um negócio? Posso mostrar pra você? Eu quero saber ainda dos lixeiros. Pergunta o que, que é de tão legal nos lixeiros? Que eles são legais. Que eles te respondem de volta? E hoje eu dei o pro lixeiro, mas quero falar uma coisa interessante. Fale uma coisa interessante. É que os lixeiros, hoje quando eu fui dar oi, eu dei oi várias vezes. Daí quando eu tava lá olhando, o lixeiro deu... Ai! Deu um tchauzinho pra você? Legal. E ele... Ele... É? Vai. E eles ainda fazem assim pra mim. Então, assina. Assina. Assina. Ó, então, esse é o ranking dos artilheiros. O Éder tá em primeiro com 11, o Palácio em segundo com 3. Eu vou te mostrar a assistência agora. Eu já vi isso. Ah, o Palácio tá com 5. O Palácio tá indo bem também. O Palhaço tá indo bem. Palhaço, sim. Hoje, agora há pouco, quando eu tava com o Renan, eu falei do Palácio. Falou de palhaço. Palhaço. Eu falei palhaço. Aí aquela história que você chamou o mágico de palhaço. Ah, é que eu e uns outros caras estão fazendo. A gente tá falando. Quero fazer uma pergunta. Mas a minha pergunta é. Em que contexto isso? Quando que você tá querendo fazer uma pergunta pra quem? Pro mágico. O mágico tá dando um show, aí você ficou. Eu quero fazer uma pergunta. É. Daí, a pergunta era: você nem parece mágico, você parece mais pra um palhaço. Você sabe que isso não é uma pergunta, né? É, eu sei. Mas, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Deixa, pode falar. É que isso foi no dia 15. Eu peguei a piscina direto, mas daí acabou. Que? Eu falei. Que burro. O que você falou? Eu quis dizer. Vai pro começo. Hã? Fale, vai. Desde o começo. Quem tá coçando minha bunda? Isso. Ai, o espinho. Tá, o que você tava falando? Você foi na piscina e acabou o quê? É, eu cheguei num lugar que tava tendo um lugar de água, né? Mas acabou quando eu cheguei. Por quê? Como assim acabou quando você chegou? Fechou. Bem na hora que você chegou? Bem na hora, em cima da hora, na verdade. Nossa senhora, que azar, hein? É. Ó, deixa eu te mostrar. No campeonato da segunda divisão, o Éder também tem primeiro com 18. E o líder de assistência é o Palácio com 8. Palácio! Tem outro aqui, negócio que aqui também é. Vamos ver. Melhores marcadores de sempre. É o Éder com 29 gols. Deixa eu ver. Ó, o Éder é um dos melhores atacantes de todos os tempos. O Barça! Sim, tá na frente do Barça. Sim. Só tem gol ali. Sim. Assistências, ó. O Palhaço tá aí primeiro. Palhaço! Renan, e você, como se sente tendo viciado uma criança de 6 anos num jogo de videogame? Eu me sinto me sinto muito bem. É um ridículo mesmo. É um burro. E quando que começam as tuas aulas? 12 de fevereiro, partindo do meu aniversário. Daí falta 7 dias. Exatamente uma semana depois do teu aniversário. Não, uma semana não. O meu é no 19, daí do pai é 24. 4 dias antes do mês acabar. E cartão vermelho, tá expulso. Tá expulso o Renan e a Júlia. Ô, Renan, vermelho, amarelo, 2 amarelos pra Júlia. Tá bom, expulsão. Olha, o teu time tem 104, na posição 104, entre todos os times. De 110. Aí quanto mais você for ganhando, mais prestígio você vai ficando até você ficar em primeiro. Vamos ver quem que é o primeiro aqui. Você vai crescendo. Pois é, tem 110 times. E Barcelona é o primeiro. Quanto? Tá com 133 pontos. E eu? Você tá com 13. Como é que você tá na segunda divisão? Você tá crescendo. Ridículo! Oi, eu tenho outras perguntas pra te fazer. Você já comprou teu material? Eu ainda não. Que droga! Mas você tá empolgado pra comprar? Tô! E eu tô tão empolgado que eu vou dar vermelho pra todo mundo do mundo! Meu Deus, vai expulsar as pessoas do universo? Aham! Uhum. Até só... eu! E daí não vai ficar ninguém aqui? E aí? Vai ter os japoneses. Todo país. Todo mundo no mundo e até os japoneses. A gente vai lá pro espaço. Fazer o quê, né? Lá no... A gente vai lá com o ZT. Uhul! O ZT do mal. Yes, eu também sou ET do mal. Sabia que eu sou reptiliana, né? Reptiliana não consegue fazer assim. Claro que consegue, eu não consigo erguer o braço, mas eu consigo. Deixa eu ver. Pode tentar erguer o braço. Reptiliano, não consigo ficar de um pé só, tenta. Eu não consigo. Até agora aí, ó, de um pé só aí, ó. Mas eu tô com as pernas pra cima, não, não tô. Mas mesmo assim, eles não podem ficar. Verdade. Mas é que o meu corpo é um holograma. Você não é um reptiliano. Eu tô sendo controlada lá da minha nave mãe. Que besteira o quê? Então o Renan tá namorando com um reptiliano. E quem disse que o Renan tá namorando? O Renan tá namorando sua mãe. Minha mãe é uma reptiliana? É, ué. Então o Renan tá namorando uma reptiliana. Então ele é teu pai. Quê? Você acredita que a gente foi no shopping? E aí eles saíram do banheiro, ele foi no banheiro. E aí eu falou assim, você não acredita o que a Renan me contou lá dentro do banheiro. E aí eu falei, o quê? Ele me falou que ele tá namorando com a sua mãe. De onde você tirou isso? É, mas é verdade. É verdade? Ué, porque se não fosse, daí ele não seria seu pai. Mas ele não é meu pai. Ele é teu pai. Meu pai é o mesmo que o teu pai? Não, é teu pai. O teu pai é o mesmo que o meu? Não, o Renan é teu pai. O Renan é teu pai? Teu pai. O teu pai também. Não, esse é meu pai e esse é teu pai. Será que o nosso Pai Noel, o Renan, no futuro? Que não. Voltou? Não entendi nada. É, pois é. Veja a série Dark. Hoje eu falei pro Ian sobre voltar ao, do passado visitar o futuro, né, Ian? Ele falou que podia ir me visitar quando eu tinha 6 anos, já passou por lá. Nossa, eu queria saber, né? É. Ela ia querer brincar comigo, daí ele ia falar, sou teu pai. Eu falei, você é louco, cara? É escanteio, é escanteio, é escanteio aqui, ó. É escanteio. Olha, vou defender. O cara chegou lá. Bert. Então, escanteio. Você é meu pai. Eu falei, tá louco, moleque. Tá louco, moleque. Série Dark, tá ouvindo? Esse piazinho aqui, vestido de astronauta, tá falando que eu sou pai dele. Ai, que engraçado. Daí você ia chamar a polícia? Eu não, ia chamar o Pinel pra te levar. Que é Pinel? Pinel que leva a gente louca. Lá pro orfanato? Não, pra hospício. Pronto, falta nele. Bom, então acho que é isto. Eu tenho mais coisa pra perguntar, se me interrompeu. Eu tava perguntando sobre a vida e as fases da vida. Vai, pergunta. Você falou que a fase da vida real mais difícil foi quando alguém chutou sua perna. É, doeu muito. Eu quero saber no jogo, qual foi o jogo mais difícil que você já teve na vida? Foi um jogo que eu perdi de 10 a 0. Na verdade, foi eu contra o pai que eu marquei um monte de gol contra. Que eu perdi de 12 a 0 com um monte de ganho. Eu humilhei. Não, mas eu marquei os gols contra pra você. Eu tava com raiva já. É, eu já tava com muita raiva. Aí você resolveu se humilhar mais. Você tava perdendo de 8 a 0 e falou assim, não, tá pouco, eu quero me humilhar mais. Não, não foi isso. Você não tava com 8. Não tava, Não tava, tava com menos. Nem falou isso. Ué, mas você tá com menos? Que bola vergonhosa! Essa bola era vergonhosa! Tipo, se o cara ficar lá falando, ah, oh, você é vergonhoso? Sim, eu sou, por quê? Porque não tem problema. Isso que ele falou? Cruzamento, rapaz. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Qual pergunta? Na vida, tanto na vida quanto no jogo, às vezes a gente aprende umas lições. Quanto mais, quanto mais a gente passa de fase, a gente vai aprendendo a jogar melhor. Eu queria perguntar pra você, agora que você tá ficando mais velho, você tem 7 anos, já tem muita experiência de vida, eu quero perguntar o que, que você diria pro seu eu de 6 anos. Mas quero falar uma coisa. As pessoas que têm 90 anos, as pessoas que têm 90 anos já têm 90 metros. E os meus avós já teve uns que chegaram mais de 90, chegaram em 100. Meu Deus. Mas então a pergunta é, qual que é a lição mais importante? 2 a 0. 1 a 1. 1 a 0. Mas vai chegar lá. Errou os 3 que você falou. Segunda pergunta do Renan. Qual que é a lição mais importante que você já aprendeu na vida? Isso que eu quero perguntar. O pai me contou uma história que daí a tia dele deu ela era bem pobre, deu um casaco velho e sujo, daí o pai falou, ele fez no aniversário de 7 anos, o pai falou, ah, eu não quero esse casaco. Daí uns 20, 10 dias depois, ele falou o quê? Ah, eu lembro, que daí a minha tia morreu, lembra? É, lembro. Eu tava falando que é do Atlético Paranaense, o negócio que o pai me deu. Daí ele jogou fora, que eu joguei 3 vezes nele. O quê? Eu não entendi nada. Que era do Coxa, mas... Ah, ele tá querendo falar sobre ganhar algum presente e tratar o presente com desprezo, que ele não pode fazer isso. Que ele tem que agradecer por todo o presente que ele ganha, não é? É, porque você jogou meu fora. Porque você desprezou ele, 3 vezes jogou no chão, jogou em mim, eu taquei pela janela mesmo, e daí você abriu a boca pra chorar. Abri a boca e fiquei chorando 9 horas. Ficou mesmo, o dia inteiro chorando. 9 horas. E qual que é a lição que você aprendeu? Que não pode desprezar os presentes. Que pode desprezar, na verdade. Ele aprendeu bosta, eu tenho que jogar mais coisa dele pra jogar. Jogar mais coisa fora, então. Pegou no cabeceamento. Ah, deixa eu contar um negócio que vocês não vão acreditar, que o que o Ian me pediu hoje. Ele me pediu, por favor. Ah, é? É. Juro. Nossa, que milagre. E hoje eu não menti pro Renan. E hoje eu não menti pro Renan, né? E o que ele queria? Eu não lembro o que ele queria. O que você queria? Que você fazer mais, por favor? Não lembro. Mas ele pediu, por favor. Eu devia ser um negócio de alta necessidade. Pera. E hoje eu não menti pro Renan de manhã. Ah, não, foi de tarde. 10 horas da tarde. Lembra que eu falei, ó, tem um bicho ali, era verdade dessa vez. Ó, o quê? O quê? Que tinha um bicho ali, daí foi verdade daquela. Ele falou assim, tem um bicho ali, e tinha mesmo. Então, a primeira vez nos 6 anos de vida dele, ele falou, tem um bicho ali, e tinha mesmo. Você acredita nisso? Porque ele fala que tem, nunca tem, né? Nunca tem. E até ele se surpreendeu, ele falou, nossa, e tinha mesmo. Não, eu falei, tinha mesmo. Deixa pra provar, pra provar pra vocês que vocês são burros. É verdade, é verdade. Deixa eu tentar reformular a minha pergunta, então. Oh, agora que você é uma pessoa mais experiente, tá quase no nível 7 da vida, eu quero perguntar, o que, que você diria para as pessoas que estão no nível inferior, que elas precisam... No inferno, por acaso? Não, que estão tipo no nível 6, 5, 4, 3, 2... No inferno! Isso então, é inferno? Você tá falando do inferno lá, as pessoas que já estão... Não, presta atenção lá, você é estúpido! O que, que você diria para uma pessoa que tá no nível 5, por exemplo, que ela tem que aprender para poder avançar pro nível 6? Comeria o meu dedo. Já respondeu. Estou satisfeito. Vamos ter que... Nossa, tem que comer o dedo para avançar pro nível 6? Para de falar bom. Qual a lição que você mais aprendeu com 6 anos? O que você falaria para uma criança de 6 anos? Um conselho. Um conselho que você daria? Não pode desprezar o presente? Aê! E mordeu o dedão do pé. Eu dei na pesada, por isso que eu falei. Nunca despreze o presente, sempre morda seu dedão do pé. Sempre morda seu dedão do pé, as crianças. Boa lição, é por isso que você é um grande... Uma coisa pra não fazer, desprezar presente dos outros. Uma coisa pra fazer, morder o dedão do pé, isso é muito bom. Principalmente se estiver bem sujo. É verdade. E fica muito nojento se tá limpo o pé. É o contrário, é o dia do... Ai, que nojo. Ai, tá limpo o meu dedão. Porque eu, se tentar fazer isso, eu quebro no meio. Vai um pedaço pro chão e um pedaço fica aqui em cima. Sério que você tem que... Você consegue? Deixa eu ver. Deitado? É. Tá. Aqui, ó. Vai. Aqui. Deitou. Ai, meu Deus. Nossa, que delícia! Ué, só você tentar fazer isso aqui, ó. Até você ter nojado. Não faça isso, pelo amor de Deus. Botar o pé atrás da cabeça. Não, é cabeça. Não faça. Tá. Tá bom, já vi. Se quebrou inteiro. Eu quebrei. Quer ver? Eu consigo botar o pé na cabeça, mas na tua, vem aqui. Ó. Consigo. Ah, quase. Pronto, aqui ó. Descrição visual atrasada. Ah, não. Você é, na verdade, descrição mal educada. O... E eu estava lambendo o próprio dedão e meu pai estava tentando lamber o próprio dedão e daí... Ó, o meu chegou lá. Toma uma cotovelada na cara. Eu nunca ganhei esse conselho dele quando eu tinha 6 anos de aprender a lamber. Se eu não tivesse aprendido... É, eu também não tive esse conselho na minha vida. Não consigo também. Se eu apenas eu tivesse um Ian pra me falar isso aos 6 anos. Aos 7 anos. Oh, sabe como é mais difícil? Oh, sabe como é mais difícil lamber o pé? Assim. É impossível. Deixando, né? O pé rato. É difícil demais. Não tem como. Não. Ele tem tá como. Com a perna reta. E tentando. Sabe como? Não. Só se você esticar a língua. Estica bem. Estica que nem um sapo. Cavaleão. Ah, agora tem que botar palitinhos no sorvete que nós estamos fazendo. Que droga, não consigo. Eu passei errado. Quer mais? Eu não, queria comer. Tô satisfeito. Vamos fazer o nosso sanduíche? Vamos. Você quer um sanduíche? Não. É com alface. Você quer macarrão com frango? Ian? Não. O que você quer comer? Nada. Vamos se despedir? Vamos se despedir, tchau. Não, vamos. Muito. Não, ainda não acabou a entrevista. O que você gostaria que te perguntasse, então? Perguntasse como que é um mais um. Quanto que é um mais 300 trilhões? Não, um mais um. Ah, mas eu quero saber um mais 300 trilhões. 300 milhões. Trilhões. Trilhões. Quanto você disse? 300 trilhões mais um. 300 trilhões mais um. 300 trilhões mais um. 300 trilhões e um. Ele acertou. Parabéns. Parabéns. Eu tava tentando lembrar o nome. É. Que é difícil falar o nome. 300 trilhões. 300 trilhões de trigos tristes. Trigos. Vai ser muito inteligente esse rapaz. Fale. Já é muito inteligente. Imagina quando crescer, vai ser um gênio. Isso, vai ser 3-0? Fala o seguinte, fala, casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Aqui eu tô com... É trava-língua. Eu tô com 3 dentes que já caíram. Além de tudo, a bola passa pro chute. Quem ia falar gol, levanta a mão. Eu não ia falar gol. Eu achei que era gol. Eu não achei que fosse. Nossa, eu já fiz o que eu tinha que fazer na cozinha. Se vocês quiserem ir pra lá, aí que vai. Então, boa noite, amigos da Boa Noite, né? Boa noite! Boa noite. E tchau, tchau! Boa noite. Quanto tempo foi? Eu quero ver. Foram milhares de horas. Foi 33 minutos, idade de Jesus. É verdade. É verdade. E tchau, galera! Não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever e mandarem esse vídeo pra todos os seus amigos. É, não é um vídeo, é um áudio, mas é um áudio. Cartão vermelho pra todo mundo, por isso que agora pode ir embora. Cartão vermelho pra quem não se inscrever. É, verdade. Daí nunca mais pode assistir nosso canal. Exatamente. Isso. Tchau.